dançando balé. Baiano tomando chimarrão. Minha imaginação, minha imaginação. É minha imaginação, é minha imaginação. É mentira que a lua não existe. É verdade quando aparece o eclipse. Que o sol não existe, não. É verdade quando é noite no Japão. É mentira que o Maracanã tá lá no Maranhão. É verdade quando conhece Humberto. É mentira que o aeroporto em Curitiba nunca fecha. É verdade quando o céu tá encoberto. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. A gente é maior do que o mundo de fora da gente. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O universo de dentro da gente é o espaço sideral. O universo de dentro da gente é o espaço sideral. Rute, rute. Dançando balé.